Você vai tentar. O que não pode é você ficar parado em meio a este caos. Não, você vai tentar. O que não dá é aceitar só porque dizem que não é capaz. Ouça, Deus não vê como o homem vê. Deus não ama como o homem ama. Ele o amou antes do mundo fazer. Ele o escolheu antes de você nascer. Hoje ele lhe dá forças pra recomeçar. Hoje ele quer lhe mostrar que esse gigante que se levantou você pode derrubar se você tentar. Mãos para adorar, mesmo em meio a tanta dor, você tem que adorar. Pois é desse jeito que um escolhido atravessa o mar. Não desista sem tentar. Se tiver que perder, fica tentando. Se tiver que sofrer, sofra adorando. Só não parar enquanto você tenta. Deus já decretou. Hoje ele lhe dá forças pra recomeçar. Hoje ele quer lhe mostrar que esse gigante que se levantou você pode derrubar se você tentar. É só você tentar, levantando as suas mãos para adorar. Mesmo em meio a tanta dor, você tem que adorar. Pois é desse jeito que um escolhido atravessa o mar. Não desista sem tentar. Se tiver que perder, fica tentando. Se tiver que sofrer, sofra adorando. Só não parar enquanto você tenta. Deus já decretou vitória. Não importa o tamanho do poço que o jogarão. Não importa quantas pedras atiraram em você. Você tem um Deus que tem todo o poder. Creia, o seu Deus tem todo o poder. E não importa o tamanho do poço que o jogaram.